você é um mar que desmarca pra gente se encontrar. Para de pirraça que eu não vou mais ligar. Se tá me ignorando, pode continuar. Só não vem pedir desculpas quando tiver outro em seu lugar. Vacilou e me perdeu pra cerveja. Eita, eita. Eu vou sair beijar a boca da breja. Eita, eita. Vacilou e me perdeu pra cerveja. Eita, eita. Eu vou sair beijar a boca da breja. Eita, eita. Quando tiver outro em seu lugar. Vacilou e me perdeu pra cerveja. Eita, eita. Eu vou sair beijar a boca da breja. Eita, eita.